alguém. Deixa ela fingir que tá feliz. Conhece gente nova por aí. Beber umas e outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim. Te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara. Eu sei que a sua ida tem volta marcada. Vai lá, tenta a sorte. Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara. Eu sei que a sua ida tem volta. Conhecer gente nova por aí. Beber umas e outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim. Vai lá, tenta a sorte. Se alguém te machucar, segura o choro e seja